Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que veio aqui hoje à noite. Dizer que para mim é muito especial estar aqui. Eu esperei muitos anos por isso. E é especial também porque nós estamos falando de coisas verdadeiras, de dentro da nossa vida, do fundo do nosso coração. E a gente espera sinceramente que o que está sendo cantado e dito aqui toque o seu coração nessa noite. Eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Exatamente o que eu quero dizer hoje é: meu amigo, vem ouvir a mensagem que mudou o meu viver. É Cristo meu melhor amigo e meu irmão. Mesmo que o mundo inteiro diga não, Cristo Jesus é o Senhor. Verdadeiro amor que um dia inundou minha vida e me deu seu perdão. Vem ouvir essa mensagem do amor. Todo tempo quero estar em comunhão com Deus e meu irmão. Quero, pois, desenvolver a salvação. Mesmo que o mundo e o medo digam não, quero amar meu irmão, quero cantar ao Senhor que um dia inundou minha vida e me deu seu perdão. Vem ouvir esta mensagem do amor de Jesus. Vem louvar ao Senhor, o verdadeiro amor. Amém.